Romeu, autorização Brasília 360. Sem saída prevista a Arbor, Elefa, Ofito, número 2 para a cópia. Voo 985 pronto para a cópia. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 21, saída Arbor, Elefa, Sagaz. Decola da 10, curva direita, controle 1.8, aciona 5447, coteja. Para Guarulhos 360, via Upper Zulu 21, Arbor, Elefa, Sagaz. Curva direita após decolar, 598, controle 446, para o voo 1.85. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Temos 190 pré-aprovado, aceita? Saída prevista Pucaju, Amaracaju, aguarde número 2 para a cópia. Qual no menos 3, pronto? Pronto. Qual no menos 3, autorizado Brasília, nível 360, via Upper Zulu 17. Saída Arbor, Elefa, Ofito. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5446, coteja. Brasília, 360, autorizado, Upper Zulu 17. Vai dar fora, elétrica, rodocito, decola da 10, curva direita. 5446, transponde o controle de saída 192, voo 693. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. 193, voo 693. 5216, pronto para cópia. Autorizado Aracaju, nível 190, via Golf 677. Saída Pucajama, Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 199.8, aciona 5460, coteja. Autorizado Aracaju, 190, Golf 677, Pucajama, Jamaju. Cabeceira 10, curva esquerda, 119.8 é o controle, 5464 é o transponder. Transponder 5460, chama para pushback sonamento. 5460, sonamento. Salvador, boa noite, 3662. Boa noite, 3662, táxi Alfa, repartente da Juliette. Alfa, Sané 6310, autorizado pouso, ficha 10, vento 120 graus, 099. Livre pouso, ficha 10, o Sané 6310. 603, ecológico, 42, chama o controle 119.8. 19.8. Controleta 3603. Vem 3603, contato radar na decolagem, tudo mantém 360, saída. Saiu. Saiu 360. Jet 5810, essa identificação, via chegada a mar, disse para 2000 pés, ajuste 1015, informe estabilizado. Via chegada a mar, para 2000, informe Delta 3258, reporta laser à direita da aeronave na posição. Laser, à direita da sua aeronave agora? Afirmativo. Lembrando direito, 1219-6310. Ok, estão apontando para o céu? Itapa, está autorizado. Completo sinal, chame 2-118-6. 2-118-6, boa noite. Salvador, boa noite, está 3258, passando a terra estabilizado, baixar trabalho. Está 3258, autorizado pouso, pista 10, vento 1, 30 graus, 099. Dispouso, pista 10, está 3258. Zero, táxi via Juliette, portão número 2. Via Juliette, portão 2-6310. Sam 3858 no solo, 49, chame controle 12, 1.9. 3858, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repartente Juliette, da 3858. Voo número 3, despega acionamento, portão 3. Autoridade, chama para táxi. Autoridade, chama para táxi, número 3. Então, 3603, chama agora o centro de equipe na frequência 1.25.1, alternando 1.33.25. 3858, táxi via Alfa, Juliette, portão número 7. Alfa Juliette 07, 3258. Alô, boa noite, boa noite, está no portão 9 para a polícia de estacionamento. Gente, autorizado, chama para o táxi. Manda para o táxi, 8. Salvador 3352, 16, remota 13 para buscar estacionamento. Vicente, 5216 será o próximo no setor, aguarde. Aguardará. Bono 63, pronto, táxi em 130, aguardo 3:50, terra com fim. Vicente 130 a bordo, altímetro 1095, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-8-6, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 2-6, voo 1-9-6 na 3. Uno 3, autorizado a alinhar e decolar da pista 10, vento 120 graus, 089. Controle Salvador, já tem um posto no zero, tá estabilizado. Sim, completo final, chame torre, 118.6. No 3, informa o tráfego a 1 milha do externo. Torre Salvador, 758-0, passar travada final da. Webjet 580-0, continue em aproximação, aguarde pista livre. Solo autorizado, chama para o táxi. Camarada. Solo Gol 1885, está pronto para o táxi. POB de 168, 3 horas 54, alterna Galeão. Altino 68 a bordo, altímetro 10 no 5, táxi via Índia Alfa no ponto de espera torre 18, decimal 6, bom voo. Está livre o táxi via Índia Alfa 186, quando pronto a torre, o Gol 1885. Objeto 5810 autorizado, pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 099. Vive pouso, objeto 5810. Gol no 613, decolou 57, chama o controle 119, decimal 8. 098, boa noite. Controle Salvador, gol no 613, passa 1600 na bote. 3, contato radar da colapso, mantenha 360, sair da. Tá. Corrigiu, que sair da Arbor. 360, Arbor, Alefa, gol no 6 no 3. 3603, controle. Objeto 5810 no solo 58, chame solo 12 no decimal 9. 19, mano. Salvador, 5810, boa noite. Boa noite, 5810, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Bom, 1885, autorizado alinhar e decola pista 10, vento 120 graus, 079. Decola da 10, bom, 1885. Salvador, TP 5216, com 68 a bordo, 3 horas e 40, alternando Recife, está pronto a iniciar o táxi. Autonomia? 3 horas e 40, 3.4. 168 a bordo, altímetro 10 no 5, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 18, sinal 6, bom voo. Índia Alfa, 108.6 no ponto de espera, é a Torre 18. A gente mantém a passante da Juliette, aguardando a aeronave, vai passar no táxi. Oito cinco Delta Lodge 02, tendo controle 119.8. Boa noite. Afirma, táxi via Juliette, portão número 4. Juliette, portão 4, Juliette, 8.0. Uno 885, contato a Necolás, manter 360, foi da A. Do alinhar e decolar, pistão 10, vento Decolado ao 04, 1935, 198, corri, por favor. 7-19-8-5-2-1-6. Salvador, boa noite. É o 352-1-6. 5-2, 216, contato radar na decolagem, sub manter 190, saída PUCA. Ok, 190, saída PUCA. Possibilidade de coordenar o nível 150 com final para o 5216? 150, aguarde. Sub manter 150 inicialmente, aguardando a autorização final. Ok, excelente, aguardando. Número 3, passa nível de voo 200, chama o centro Recife na frequência, 260. 260, obrigado. Reautorizado, nível final 150. Ok, 150, grato.